Eu sou amo Jesus, eu sou amo Jesus, eu sou amo Jesus, eu sou amo Jesus, eu sou amo Jesus, eu sou amo Jesus, eu sou amo Jesus. Eu só amo Jesus. Eu estava na lama, Ele já me tirou, me lavou com seu sangue e também me salvou. Pois então eu confesso que Ele é o Senhor. Humildemente eu confesso que Ele é o Senhor. Eu só amo Jesus. Eu só amo Jesus. Eu só amo Jesus. Eu só amo Jesus.